有了五个人物，那个人物是不是想出来那么多的。 今天是不是有参加他的这个就是这个不可能发出的这种人物。 4-0，我没在这里。 frequência 12345, alterna 12025. Controle Salvador, 2035. Controle Salvador, voo 1095. Vamos ver o contato radar, se você estiver dando barulho, nível 360. 360, voo 1095. Autorizado a linhagem do colapso com a 7, vento 050 graus 099. Salvador Axé, nossa mais grande, após o farol de Ouro Norte. 23, desde o local, para 250. Para Controle. Minha 323, número 323, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 220. 195. Oi, Salvador, voo 960, uma milha e meia de Sintra. Bom dia, voo 1160. Os autorizados 0, vento 0, 5, 0, 0, 0. Ok, pouso autorizado, fica 1, 0, voa 1, 1, 0. Lena 323, Comitê de Salvador, frequência 1-1-8-3-9-5. Boa noite, Major. comunicação, deixe manter o nível 050 via Bahia de 1, ajuste no 095. sexta para 3 minutos, aí eu falei que talvez pode me inventar. Chego direto para o estação na minha condição de 0,5. 2286 na MOMA. Tenta possível para o suplemento do Boeing da Golf pouso na 10 e colégio autorizado no 7 vento 050 graus 079 090. Salvador, muito bom dia, um bom 2-3-0, está ligado em breve, é possível, já, como já. Gol no 891, Paulo Alves, 1-2, breve, direito, chamando 2-1-2, Morado. Gol no 2-3-0, com a expressão, é de 3-2, esposa. Corrigindo, na Romeu. Eco, Índia November, Nicolau, última vez, mantém a flor até 3.007, chama o controle de Salvador em 1-2-0-8. 1-2-0-8, é 2-0-0. Para o Rio de Janeiro, a gente chama 0-1-5.